Thank you. Thank you.

is the day of the the Beat It solo. Some people says by Eddie Van Halen. You know, Michael. It's true. It's a good performance. But have many others. I'm afraid to sing. All right, try. you, Flavio. Thank you, man. Liberdade pra viver, o dia não será como um grande homem deve ser. Vai saber, vai saber. mas sempre ouvindo a voz do coração. E todos os seus sonhos, o que mais desejou, vai virar realidade, você já conquistou. A busca que sabe mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração. E todos os seus sonhos, o que mais desejou, vai virar realidade. A busca do saber vai mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração. Thank you.